preço estimado estampado na saia de bater. A bolsa envenenada era um golpe certeiro. Pro canalha, pro bom moço, para o estrangeiro vai mudar. Garantir a gozalhada do mundo inteiro. Quem quiser ver eu possuir a produção. Passo trocado adiantado pra não dar em confusão. Uma dose de martini com cereja avermelhada pra chupar. A boca calibrada pede um velho barreiro. Larga sorrindo o osso do dinheiro. Se o cachorro pagante der um toque de pandeiro, diz que Deus que dá. Deus dará, diz que Deus que dá. Diz que Deus que dá, diz que Deus dará. Diz que Deus que dá. Não tem vintém mais valioso do que a paixão de rolar na batucada, de gostar mais do que tudo. A dança do terceiro mundo. Ah, vai te fuder! Ah!